Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Muito boa tarde a todos, é um prazer estar começando mais um Criadores e Criaturas, o seu programa de covers, versões, regravações e muito mais. Vamos começar hoje com uma versão muito legal em inglês para O Cio da Terra, do Milton Nascimento. A música foi gravada pela banda Pentangle e a versão em inglês chama Mother Earth. Olha só que bonito que ficou. Aliás, não tinha como não ficar bonito. Vamos começar com essa. Hoje ainda tem covers de The Clash, Duran Duran, Madonna, Legião, RPM, Iron Maiden, Frank Sinatra e muito mais. Bom programa para todos nós. Divirtam-se. Espero que vocês gostem. Milton Nascimento na voz do Pentangle. About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all. Thinking I belong there, I figured it made sense. Criadores e criaturas. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You'll have me when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me, I'll go back. So come on and let me know. Should I quit or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I put it with the door, if I put it with the door. So come on and let me know. This indecision's bugging me. If you don't want to set me free, exactly who am I supposed to be? criadores e criaturas. Isso aí não tem como ficar ruim, né? Ramones gravando Have You Ever Seen the Rain do Creedence Clearwater Revival. Um clássico do rock na mão de uma das bandas mais maneiras do planeta. Antes teve o Living Color detonando com Should I Stay or Should I Go do The Clash. E antes teve as irmãs Minogue, a Kylie Minogue e a Dani Minogue, cantando The Winner Takes It All do ABBA. Começamos o programa com uma versão muito linda de O Cio da Terra, que na mão do Pentangle virou Mother Earth, a música do Milton Nascimento. Bom, vamos em frente, vamos com baladinhas agora. Baladinhas de Duran Duran, Cyndi Lauper e Madonna, mas na voz de outros artistas. Take a chance. hold the rising floods that fill my skin. Don't ask me why I keep my promise, melt the ice. Criadores e criaturas. Lying in my bed, I hear the clock ticking. I think of you, caught up in circles. Confusion is nothing new. Flashback to warm nights, almost left behind. Suitcase memories, time after. Sometimes you picture me, I'm far ahead. You're calling to me and I can't hear just what you've said. And you say, go slow, I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time, if you fall, I will catch you. I will be waiting. Time after time. Has turned to gray, watching through windows. You're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. Love don't criadores e criaturas. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou preto. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho. Percebam que a alma não tem cor. Ela é colorida, sim, ela é multicolor. Percebam que a alma não tem uma só cor. Ela é colorida, ela é multicolor. Azul, amarelo, verde, verde, marrom. Azul, amarelo, verde, verde, marrom. Azul, amarelo, verde, verde, marrom. Azul, amarelo, verde, verde, marrom. Azul, amarelo. Você conhece o reggae, você conhece tudo, você só não se conhece. Você conhece tudo, né? Você conhece o rap, o rock, o reggae. Você conhece tudo, você só não se conhece. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branco, branquinho, neguinho, branco, negão. Azul, amarelo, verde, marrom. Azul, azul, amarelo, verde, verde, marrom. Azul, amarelo, verde, verde, marrom. Alma não tem cor. Branquinho, neguinho, branco, negão. Azul, amarelo, neguinho, branco, negão. Azul, amarelo, verde, verde, marrom. Azul, amarelo, verde, verde, marrom. Branquinho, neguinho, branco, negão. Oscar e Portela, verde, verde, marrom. Diego, Robinho, branco, negão. Sensacional, grande Zé Cabaleiro cantando Alma Não Tem Cor, do Karnak. Teve antes o Joe Cocker com Love Don't Live Here Anymore, da Madonna. Joe Cocker tem um álbum de covers maravilhoso, recomendo vocês ouvirem, procurarem, baixarem, comprarem, é maravilhoso, muito bom mesmo. Teve antes ainda o Journey South com Time After Time, da Cyndi Lauper, e abrimos essa sequência com Tony Hadley cantando Save a Prayer, do Duran Duran. Vamos pro intervalo. Na hora que a gente voltar, tem uma sequência de porradas brasileiras e ainda tem covers hoje de Frank Sinatra, Iron Maiden, Simple Minds e U2. Aguenta aí que a gente já volta. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Opa, voltamos. Vamos agora com aquela sequência que eu prometi no outro bloco. Rocks brasileiros. Vamos tocar covers agora de Barão, Legião, RPM e 365. Só pedrada, hein? Vamos começar com as Velhas Virgens. Criadores e criaturas. Já dou. determinação. Exatamente o que eu sinto, como penso e como sou. Eu realmente não sabia que eu pensava assim. E agora você quer o retrato do país, mas queimaram o filme. Queimaram o filme. Enquanto isso, na enfermaria, todos os doentes estão cantando sucessos populares. Sucessos populares. Sucessos populares. Sucessos populares. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Escuridão. Sem algodão. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão. Diga sim, que eu digo não. Meu coração, meu mundo está em sua mão. Frio e garoa na escuridão. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão. Diga sim, que eu digo não. Meu mundo está em sua mão. Frio e garoa na escuridão. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão. Diga sim, que eu digo não. Esses aí são os Inocentes, Inocentes gravando São Paulo do 365. O Clemente, guitarrista dos Inocentes, guitarrista, vocalista, agora foi para a Plebe Rude e tem tocado com a Plebe, é um senhor reforço para a Plebe Rude, o Clemente, que é um fera. Além da guitarra, ele ainda contribui com o gogó na Plebe Rude, tá muito legal. Eu vi um show recente da Plebe e o Clemente tá mandando muito bem. É uma pena que a gente ficou sem os Inocentes, que também era outra bandaça. Mas qualquer hora eles se reúnem e tocam de novo. Antes teve o Biquíni Cavadão tocando Juvenília do RPM. Juvenília é uma das músicas que eu mais gosto daquele primeiro disco do RPM. Apesar de não ter feito tanto sucesso quanto as outras, é um sonsaço. Teve também o Viper cantando Mais do Mesmo, que é do terceiro disco da Legião Urbana. Que país é esse? E antes teve as Velhas Virgens abrindo esse bloco com Por que que a gente é assim, do Barão Vermelho. Bom, já tocamos rocks nacionais e agora vamos para aquela nossa sequência final do programa, onde entram coisas mais pesadas. Vamos começar, não estranhe, com uma versão bem pesada de Frank Sinatra, My Way, na voz dos Northern Kings. Now the end is near.

your defenses, vanity, insecurity. Don't you forget about me. I'll be alone, dancing, and you know it, babe. Born to take you apart. I'll put us back together. Criadores e criaturas. Pois é, tudo que é bom dura pouco e o programa de hoje tá acabando. Esse aí que você acabou de ouvir foi o Frontline Assembly, com uma participação super especial da Tiffany, cantando New Year's Day do U2, uma versão meio techno, meio drum and bass, ficou bem legal. Antes teve o Billy Idol com a sua regravação de Don't You Forget About Me, do Simple Minds. Teve também o Sebastian Bach, vocalista do Skid Row, cantando Children of the Damned, do Iron Maiden. E abrimos com Northern Kings e sua versão porrada para My Way, do Frank Sinatra. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu, para variar, me diverti um bocado. Semana que vem tem mais. Estaremos aqui com mais um Criadores e Criaturas. Um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado pela audiência e pela companhia de vocês. E até domingo que vem. Tchau, tchau. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.